digo esta canção pelo que me ofereceu esta terra e minha traição. Atirou-se do meu braço meu amor, meu coração, me deixou abandonado nesta cruel solidão. Já nem sei o que fazer pra esquecer as falsidades, pra tirar-me esta dor, desta malvada saudade. Não tenho culpa nenhuma, digo com sinceridade, pra receber o desprezo de quem amo de verdade. Aquela que tanto amei por mim foi escolhida, e aos pés do Padre Santo foi ser minha preferida. Te dei carinho e agrado sem saber que era fingida. Pra hoje não desprezado transformaste a minha vida. O maior erro do mundo é confiar em amigo. Por eu ter me confiado, hoje eu vivo sem abrigo. Sofrerei por toda a vida, esquecer.